Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos a 24 de março de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Pois muito bem, ouvintes, ora, quinta-feira, dia em que lhe trazemos músicas de intérpretes conhecidos, mas cujas músicas, essas é que não são nada conhecidas. Ora, pois muito bem, eu vou trazer-lhe agora, nós temos trazido todas as quintas-feiras músicas que vamos retirar aos álbuns Rarities, mas hoje não, hoje eu fui mesmo aos álbuns dos artistas buscar versões que não, nem sequer constam nas raridades. Por exemplo, Marta Kubizova traz-nos uma versão russa de Hey Jude. E logo depois, Nádia traz-nos Pontes Entre Nós. Esta cantora do Algarve traz-nos então este Pontes Entre Nós. E este é o original de Pedro Abrunhosa. Esta versão de Nádia é de facto muito pouco conhecida. Vamos então abrir assim mais um musical e nesta noite de quinta-feira apresento-lhe então, com todo prazer e honra, estes dois nomes: Marta Kubizova, da Rússia, e Nádia. Hey Jude, so daddy plush, won't you body? А сльози зебу, víc nemá, jen malý poslední dar. Znáš písniček pár, ty půjdou s tebou. Hey Jude, že má tě rád, to se v písních tak snadno zpívá. Na rubu všech písní, kde končí rým, tam příleží stín, který nám zbývá. Svět je krásný, svět je zlej, hej čut, věř mě, do vínku nám dál víc ran a bolí. Do těch ran ti sype sůl a láme hůl, tak vládne nám svět, tak s námi koulí. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Hej čut, tvou píseň znám, když ji zpívám, tvé oči září. A potichu a skromně broukáš si dál, tak až celý sál jen tobě patří. Tak jen pojď sem, já půjdu tam, málo vidím. Jen poslouchám a skrývám snud, hej čud, Bůh, snuď, proč zpíváš líp, já nezávidím. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Hej čud, a znáš, oči pálí, snad mám v nich slídu. Jen proto v tvých ústech překrásně zní, kdy zpíváš v ní celou světu. eu tenho tempo, tu tens o chão, tens as palavras entre luz e escuridão. Eu tenho a noite e tu tens a dor, tens o silêncio que por dentro sei de cor. E eu e tu, perdidos e sós, amantes distantes que nunca caiam as pontes entre nós. Eu tenho medo, tu tens a paz, tens a loucura que amanhã ainda te traz. Eu tenho a terra, tu tens as mãos, tens o desejo que bate em nosso coração. E eu e tu, agora apresento-vos All By Myself, mas desengane-se se pensa que é Eric Carmen ou Celine Dion que vai interpretar. É sim Sheryl Crow, este nome também muito conhecido da música, mas que não havia antes interpretado esta versão. Vamos ouvir então Sheryl Crow com este I Stand By You, aliás, All By Myself, peço desculpa, e depois Amores Estranhos. Uma música de original de Laura Pausini, aqui interpretada em versão traduzida para português do Brasil por Andressa. São as próximas duas músicas que vai poder ouvir nesta edição do nosso Musicália. Fique bem, até já! just for fun. But those days are gone. Hipotéticas. dessa vez vou esquecer você. Eu preciso de um amor sincero pra viver. Para finalizar, vamos escutar Siobhan Banhos com o tema Across the Universe, um original dos Beatles, e que tem outras tantas versões, como por exemplo a de Ryman ou mesmo a de Fiona Apple, talvez a de todas a mais conhecida. Mas vamos aqui ouvir Siobhan Banhos com este Across the Universe. Ainda para ouvir também o tema I Stand By You. Podíamos escolher as Famous Girls, mas escolhemos Brookes, um nome que não é nada conhecido, mas que mesmo assim interpreta muito bem esta música. É o original dos Pretenders. E é assim que chegamos ao final de mais um Musicalia. Fique bem, uma boa noite e até amanhã. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguru gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Nothing's gonna change my world.